Aí está! Cá estamos. É verdade. Estava difícil, mas conseguimos e tentámos nos reunir. A semana passada não conseguimos. Pronto. Estamos aqui novamente e vamos tentar ser mais regulares, pelo menos na gravação deste estúdio. Tens alguma coisa a apontar durante estas duas semanas, três semaninhas que passaram? Três não, foram duas semanas. Epá, eu tenho andado um bocado anestesiado. Se queres que te diga. Ok. Tenho andado aí com umas formações e pronto, e depois. Certo. Tranquilo. Os fins de semana têm sido um bocado. Não diria caóticos, mas muito, muito intensos. Certo. Então, não sei se te recordas no episódio piloto, no episódio anterior, nós no final falámos sobre o novo banco. Eu referi. Tu falaste no novo banco. Tens alguma opinião em relação àquilo que está a acontecer agora no novo banco? Epá, sinceramente, não sendo o gajo mais, com mais conhecimentos de economia, pá, mas diria que não acho que temos que ser nós, enquanto contribuintes, a pagar os erros do outrem. Já o fizemos no passado. Não correu bem, exato. E agora, outra vez, isso, banco bom, banco mau. Epá. Não, isso revolta-me bastante. Se faz favor. Bastante, porque, é assim, se foi uma má... No ponto de vista, se foi uma má gestão, epá, e há malta que vai presa por gestão danosa. Exato. Há malta que fica sem bens por gestão danosa. Se tens uma pessoa responsável ou um grupo de pessoas responsável que não conseguiu, um banco que à partida acho que dava lucro, era um banco já com, epá, eu não sei a história dos 25 milhões ou os 20 e tais milhões que desapareceram. Pois. Aquilo que eu sei é que houve um banco que faliu. Eu percebo que tens uma série de pessoas e empresas que têm todo o seu capital financeiro nesse banco. Exatamente. E cabe ao Estado proteger, de certa forma, essas pessoas. Essas pessoas, quando colocam dinheiro no banco, seja ele qual for, tu corres riscos. Tu tens o risco daquele banco falir. Sim, sem dúvida. Pronto. E as pessoas, quando tomam a decisão de colocar no banco X, Y ou Z, ou mesmo deixar o dinheiro em casa, no cofre, como o pessoal mais idoso faz, debaixo do colchão, sim. Tu corres riscos, certo? E as pessoas têm que ter noção desses riscos que correm. Claro que quando um banco acaba, e eu sofri na pele com isso, levou muitas empresas atrás e muitas pessoas, certo, que nem conseguiram reaver o seu dinheiro. Epá, e aí é que está. E depois tentaram recuperar, criaram um banco novo, porque depois, queiramos ou não, querendo ou não, o BES na altura tinha uma série de, tinha uma infraestrutura física gigante, sim, com um número gigante de balcões espalhados a nível nacional. Tinha uma infraestrutura, já tinha uma base para poderes criar um novo banco, e o que eles fizeram foi agarrar na carteira de clientes, agarraram na infraestrutura toda e criaram um novo banco. Que é aquela questão do bom banco. Do banco mau. Foi o que tentaram aproveitar a questão do banco bom. Agora, há aqui um senão, que é, tudo bem, tem uma infraestrutura, pá, não tem que criar nada do zero. Agora, uma pessoa, o banco perde a credibilidade. O banco é o mesmo, de certa forma é o mesmo. O banco perde a credibilidade e as pessoas saem desse banco para ir para outros, tirando poucas exceções. Caso contrário, o banco não estaria hoje operacional. Mas é um banco que nunca vai ser saudável. É tipo, é uma maçã podre, sem dúvida. Maçã com bicho. Ah, por fora pode parecer bonita, mas continua com o bicho lá dentro. É algo que vamos continuar a alimentar. O Estado vai continuar a alimentar, porque as pessoas não vão fazer nada. E isto vai continuar assim. Enquanto os gestores não forem responsabilizados. Enquanto não houver uma decisão sensata. Não meterem lá quem tome conta daquilo devidamente. Só que pronto, é sempre uma incógnita. Epá, eu acho ridículo. Fico mesmo revoltado com este. Epá, é ridículo. Como é que, e com dinheiro, contribuintes. E quando temos um serviço de saúde que precisava, se calhar, de um investimento. Uma reestruturação, etc. E não é canalizado para esse tipo de infraestruturas. Pronto, epá. comprometemos a falar sobre a questão do. Foi breve, mas acho que. Eu não tenho. Não preciso. Economia não é a minha cena. Isto é o que. Portanto, muito menos a minha. Portanto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Em relação ao novo banco, acho. Acho que se resume. O doutor Ricardo Salgado. É que está a rir da situação toda? Não digo que seja a rir. É pá. Mas não sofreu consequências. Quem diz o doutor Ricardo Salgado, diz todos os outros que estiveram envolvidos neste processo. O ex-primeiro-ministro de Portugal, o ex, ou não foi o ex, mas tivemos um ex-primeiro-ministro a ser preso pela Polícia Judiciária. Pá, eu acreditava e acredito na justiça portuguesa. Tem dias. Mas tem dias. Pá, mas bora lá, não? Tipo, fogo. Epá, Tanto tem dias como tens o caso do nosso querido juiz. Ah, mais essa. Ui, mais essa. O que é que tu queres? Bater nas senhoras. Ah, sim, acho que sim. Acho que é. Acho que bater nas senhoras, justificar a defesa de um agressor. Com factos, entre muitas passagens aspas, bíblicos. Da Bíblia. Epá, enfim, pronto. É Estado laico, mas é só para o que interessa. Se bem que, pronto, se calhar caí um bocado na baboseira de dizer aqui Estado laico, porque o senhor no fundo não faz bem parte do Estado. É a opinião pessoal dele que está aqui a entrar em jogo. E... Já viste a quantidade de julgamentos que esse senhor já teve que decidir, que executar? Epá. E não põe em causa todos os outros processos em que ele esteve envolvido? Sim, e abre portas para muito mais juízes assim doentes como ele. Calma, também. Eu acho, e chateia-me muito esta questão de quanto. Tu tens uma pessoa que vai decidir, seguindo as leis desse país, o futuro ou vai tomar uma decisão que vai ter um impacto gigante naquela pessoa que está a ser julgada. Sim. Ele está a tomar uma decisão. Eu acho que tem que ser uma pessoa que tem que se abstrair dessas coisas todas. Sim, exatamente. A mim incomoda-me bastante. Agnóstico a isso tudo. Exatamente. A mim incomoda-me imenso quando tens o presidente dos Estados Unidos, sempre que acaba um discurso, seja ele, atenção, não estou a falar do Trump, seja ele Trump, o Obama, que eu era um grande apoiante do Obama, certo. E sou, que foi um excelente presidente e é uma excelente pessoa, é um indivíduo incrível, em que eles acabam o discurso dizendo: "So help me God." Sim. E isso, epá, eu acho que um governo tem que ser laico. Sem dúvida. Pronto, nas sociedades ocidentais, como a nossa, Estados Unidos e por aí, têm ou deviam ser, dado o seu historial todo. Mas pronto, tens sociedades um bocadinho mais retrógradas. Estamos a falar dos Estados Unidos, que são considerados a maior potência económica atual. Tecnológica, sim. E há certas situações que não evoluem. Atenção, eu não estou a dizer que o cristianismo não é um sinónimo de evolução. Agora... É o antónimo. Calma, não queria por aí. As pessoas... Eu acho que a religião está muito sustentada na questão da fé. Sim, acho que é o pilar principal. Certo. Qual que seja ela qual for. É a fé. E cada um de nós, como indivíduos, vamos buscar a fé onde nos sentimos, sei lá, confortáveis. Confortáveis, sim. Whatever. Há pessoas que sentem a necessidade de arranjar respostas e buscar a fé à religião. Epá, e... Sim, mas é uma resposta fácil. Está bem, certo. Se é fácil ou não, não digo que seja fácil. É onde as pessoas vão buscar e têm o direito de o fazer. Sim, agora, sem dúvida. Um governo, uma instituição não pode... Não pode depender para nenhum desses lados. Não pode depender para nenhum lado. Quem diz cristianismo, diz islamismo, judaísmo, pronto, o que seja, sim. Sim. Eu acho que não deve. Isto porquê? Tá? Isto por causa do Neto Moura. Só Help Me God. Do Help Me God e, só Help Me God e do juiz Neto Moura. E pá, e como é? E igual, isto foi um caso que foi conhecido, porque acredito que, infelizmente, tanto tanto nos tribunais, juízes, advogados, como tu tens também, possivelmente, elementos das forças armadas ou elementos das policiais, forças policiais, sim. Que tenham esta filosofia e estes ideais e que depois passam para... Pratiquem no seu dia-a-dia enquanto profissionais. Há aquelas profissões que... polícia. Não tanto os médicos e os enfermeiros e assistente, a malta que anda nas ambulâncias, que são os não é paramédicos, mas socorristas e paramédicos. Pronto, paramédicos, eu não sei o nome. O termo correto, sim. Porque houve uma vez que eu chamei a um bailarino dançarino, bem, ele levando um enxerto, agora pensa. Porque eles não são dançarinos, são bailarinos. Por isso chateia, pá, e são pessoas que não podem, que não podem tomar partido, e no entanto muitas delas tomam. Eu quando era miúdo tinha uma ideia em que a polícia, pá, tu seres polícia és superior, não eras superior, mas ascendeste. És aquela pessoa que nos protege, etc. E pá, eu comecei-me a perceber à medida que fui-me cruzando, à medida da vida em que me fui cruzando com são pessoas como outras quaisquer, e onde tens bons e maus profissionais. Sim, isso sem dúvida. É muito difícil fazer essa triagem. Mas são áreas em que não devia haver margem para haver maus profissionais. Sim. Epá, claro que isto seria uma... É uma utopia. É, certo, sim. E era um ideal que possivelmente inatingível. Mas tu tens uma arma de fogo à cintura. Uma atitude que tu tenhas pode prejudicar muito a vida de um... Pá, quem negativamente como positivamente. Epá, eu já estive com polícias tive a oportunidade de trabalhar muito com polícias, pá, excepcionais. Sim, excelentes pessoas. No geral não tenho... Excelentes uma opinião positiva sobre as nossas forças policiais. Eu também. Quanto a mim, no geral, diria mais ou menos neutro. Pois é esta questão do... Pois tens um juiz que... Mas no final ele acabou por ser julgado, sim, e acho que... Ou reduziu-lhe a pena, ou como é que isso... Mas que foi julgado o Neto Moura? Não, estou a falar do... Esse episódio. Ah, desse episódio. Desse, eu acho que não foi só um episódio, acho que já certo. Foram... Pois, claro que já levantou, vários, mas sim. o que deu aso a isto tudo... O arguido chegou a ser condenado. Acho que ele reduziu, deu-lhe uma certa razão, porque a mulher, epá, epá, segundo o julgamento dele, era que era uma mulher adúltera e que, pronto, como é que era? Não me lembro das palavras ao certo, mas que, pronto, carece de probidade moral por ser adúltera. Epá. Foda-se. Por amor de Deus. Yeah, é ridículo, mano. Não digo de Deus, porque pronto, até sei lá que não é. Exato. Mas pá, por amor de qualquer coisa, estás a ver? Como é que é possível? Como é que é possível? E o que me incomoda mais é igual a esse senhor, existem muitos mais. Acredito. Epá, e é uma pessoa. O que me incomoda é que é uma pessoa que estudou, percebes? É que ainda no outro dia estive a falar com uns amigos meus sobre isso. A questão da evolução. A questão da evolução está em paralelo com a questão da educação e da formação. Sim, sim. E como é que uma pessoa que estudou, eles têm que estudar 5 anos, 5, 6 anos, depois para seres advogado são 5, e depois se quiseres tirar a pós, pá, não sei como é que, não sei, mas estudas muito, para depois dizeres aquelas baboseiras que me disseste há bocado e acreditares, porque não é só dizer, é acreditares naquilo que estás a dizer. Sim. Não consigo arranjar justificação, não sei como é que é possível haver pessoas que ainda tenham esta forma de pensar e esta filosofia. chateia-me muito. Pronto, não querendo aqui fazer de advogado do diabo, certo. Mas pronto, são pessoas que já são de umas gerações diferente, mais antigas que a nossa. E pronto, que idade cresceram... é que tem? Que idade é que tem? Eu diria que está na casa dos 50. Pronto, o meu pai tem 50 anos. Ou 60, já não tenho bem a certeza. Possivelmente, mas... se calhar a formação do meu pai é inferior à desse senhor. Porquê que tem. Porquê que é. Depende também do meio onde está inserido. Sim, e também mais. É verdade. Também é, mas, sim, sim, eu percebo, mas onde eu queres consigo, chegar. Não consigo arranjar justificação, não sei. Estou a procurar uma resposta para ele realmente acreditar naquilo e ter preferido aquelas palavras. Sim, uma pessoa que é formada, uma pessoa que não tem formação, que não tem capacidade de sei lá, não sei, mesmo não crítica, sei. Talvez, exato, tipo, capacidade de crítica, capacidade de introspeção, quiseres dizer, pode ser facilmente influenciável com opiniões de pessoas que estejam mais informadas e têm, se calhar, consciência dessa sua ignorância. Não é o caso. Como é que um juiz. Não é o caso. Como é que um juiz diz aquelas. Como? Eu também fico boquiaberto, sim. Não percebo. Epá, um taxista, não estou a brincar, mas um gajo vai na rua e dizer. Ter esse tipo de comportamentos, epá, não é aceitável, claro que não é aceitável. Não é aceitável, sem dúvida. Mas é compreensível. É um bocadinho. É mais compreensível. É mais compreensível, sim. É mais compreensível. Epá, um juiz não é, pelo amor de Deus. E agora, só para fazer aqui uma ponte, não sei se viste, está. Possivelmente não viste, porque não tens. Não sei, não tens redes sociais nem acompanha. Não. Há aí um boom gigante. Possivelmente deve ter crescido mais por causa do Dia da Mulher, que foi recente. Ok. Que é uma temática já muito falada, já muito discutida no passado também. A questão dos abusos e dos piropos. Não especificamente dos piropos, mas lembras-te que houve uma altura em que o piropo foi... Sim, passou a haver uma punição legal para o piropo. Nós não temos noção. Eu pelo menos é uma coisa vaga, mas eu acho que sim. Eu acho que tem que ser implementado uma coisa que não seja só o assédio, mas que, pronto. Aliás, se virmos bem, um piropo acaba por ser assédio. Pronto, isso sim. Muitas vezes é de mau gosto, mas também é muito vago. É muito vago. Eu vou-te dizer, eu sou muito ingênuo. Eu tinha uma ideia, e como trabalho com isto vai só um bocado, não quer ser machista. Eu trabalho com muitas miúdas em contextos formais, não me estou a fazer entender, não interessa, vamos seguir. Eu tinha noção que elas são sediadas, sim, mais que nós. Sim. Depende do contexto. Há um evento, o evento da Mary Kay. Não sei se sabes o que é Mary Kay, é um produto de cosmética, tipo o Avon. Não. Aquilo é um evento tipo Avon, só conheço a Oriflame. Pronto, ok. Aquilo basicamente são produtos de beleza em que são vendidos. Naqueles esquemas piramidais. Sim, pessoa para pessoa. É, sim. Pronto, tipo Herbalife. Aqueles esquemas manhãs. Exatamente. Em que aquilo é 80% ou 90% da massa é do sexo feminino. Certo. E esses eventos nós fomos bastante assediados, né? mas um assediado. Sim, mais comedido, talvez. Sim, mais polite. Mais polite. Eu não vou dizer que é mais elegante, porque mas é contido e é um contexto mais de brincadeira, etc. E a malta não leva a mal. Tens que falar por ti que és um gajo bem parecido. Não é? Eu falo pela equipa toda, não falo só para mim. Epá, e na brincadeira aquilo, pronto, é o evento que nós somos mais assediados, mas elas são constantemente assediadas e eu tinha uma ideia que isso acontecia e já via acontecer. Sim, e muitas das triste. Vezes tive que intervir para a coisa não piorar e para, pronto, que não, é terrível só. Mas no outro dia estava a falar com uma amiga minha. Epá, e recebi um e-mail da faculdade, mandaram-me um questionário sobre segurança nos transportes públicos. Uhum. E muitas das questões que me faziam no questionário eram muito à base do assédio, do contacto físico. É uma coisa que existe bastante. Que é uma problemática, sim, que existe e que eu, pá, volto a dizer, se calhar muito ingênuo, eu não sabia que era tão excessivo, tão que acontecia tantas vezes. Sim, usa palpões e... Eu vou-te dizer, fui almoçar a casa de um amigo meu, ela estava lá, e eu estava a ler aquilo num e-mail e pergunta: então, olha lá, quantas vezes é que vais assistir? Ah, ok, hoje? Hoje foram 5 vezes. Eu fiz essa cara que estás a fazer agora. Oh. Hoje foram 5 vezes. Mas ela disse aquilo como mais uma segunda-feira, yeah, entendes? E houve um particularmente que a ofendeu mais, que foi, pá, um senhor que ficou a olhar, não sei o que, eu até fiquei assim a olhar para ele, tipo, a sério. E é ridículo. Ou nós homens somos animais, e acho que, de certa forma, somos um bocado. Sim, sim, no geral somos um bocado animais. No geral, agora, eu tenho vergonha de estar, inserido. É tão triste, é tão repugnante. Como é que é uma questão geracional? Não é geracional, porque não. Tenho amigos meus que fazem os mesmos comentários e que, epá, passam uma rapariga e eles ficam a olhar e não sei o que, comentam. Não é fixe. Não, de todo. Não é fixe. Epá, não sei se fazemos isso de uma forma inconsciente e sem maldade alguma, mas não. Isto é uma temática não, muito sensível. Causa desconforto. Mas não, E percebo o desconforto alheio quando, pronto, quando, e eu, quando, eu, quando isso eu acontece. E eu perguntei-lhe, então, mas consegues-me dar uma média? Só para ter uma ideia, tipo, mas isso é habitual acontecer? Porque ele foi com tanta naturalidade e quando começámos a aprofundar o tema, houve uma revolta. E se calhar, acho que era interessante trazermos uma rapariga para falarmos sobre isso. Sim, essa sim, temática. Sim, sem dúvida. Porque eu estou a falar de fora, claro, estou a falar daquilo que... Exato. Que falei na altura com a pessoa, mas acho que é importante termos uma perspectiva do indivíduo mesmo, porque eu não sei, eu nunca passei na pele, não sei, revoltou-me um bocado essa situação, que eu não sabia que era assim tão, pá, é muito triste. Sim. E ela diz, mas hoje foram mais vezes do que é normal, porque, pá, se calhar hoje, como estava calor, eu pus um vestido, pá, mas um vestido, mano, super tranquilo, nem sequer era justo nem nada, um vestido, pá, mostrava um bocadinho mais de pele, eu não, tipo, para... ok, era um vestido por cima do joelho só, mas sim, mas mostra um bocadinho mais de pele, mano, do que é ridículo, mano, mas, o pessoal, mas fica as pessoas logo, fica logo agora, temos que nos privar toda... da nossa roupa, temos que pá, não leixaria já. Quando, vamos evoluir ou não, vamos mudar, vamos, de que forma é que conseguimos responder a isto? É... Educação. Tem que haver na escola. É o quê? Porque começar nas escolas. É a Câmara Municipal de Lisboa. Isso é muito pequeno, mas é o governo, é o Estado assumir. Porque não basta criar leis. Não, claro que não. Começa de baixo, com a educação, certo, com as raízes. Mas eu queria uma resposta para... Ok, educar. Mas não vamos... É fundamental educar as novas gerações. Mas as gerações que já cá estão também têm que ser educadas. Da sem mesma dúvida. Forma que na altura que, da SIDA houve a introdução dos métodos contraceptivos e de proteção. O caminho é esse, e não é criar leis, porque muitas das vezes as leis são criadas dezenas, não sei se são dezenas de leis, sim, mas são criadas leis todo diariamente. Sim, e tens e muitas delas da República, exatamente, para, o Diário da República. Tu não vais ver o Diário da República todos os dias. Se for preciso, nem sequer vai. Nunca li exatamente. O Diário da República. Se for preciso, exato, se for preciso, tu nem uma vez por ano, nem cinco. Pá, se calhar um trabalho tens que fazer. Não acontece. Não, e todos os dias são criadas leis. Sim. E tu nem sabes, nem sonhas, nem pedes. Portanto, não é. Claro que é uma solução. É uma solução aceitável. É aceitável. Uma resposta. É uma solução. É uma resposta. É uma boa resposta, pronto. Mas não é suficiente. Sim. Não é suficiente. Acho que era importante. Acho que era muito importante. Sensibilizar a questão da sensibilização. Sim, é com campanhas preventivas e pronto, e de sensibilização, como disseste, que as coisas vão lá, mas é um processo lento. Eu não tinha noção, eu não tinha noção que era assim. Que era... Tinha já alguma, porque eu já abordei esta temática algumas vezes com amigas também... minhas, e é chato. E dá-me raiva, e dá-me é raiva ridículo, mesmo. É ridículo. E pensar que se calhar aquela pessoa tem filhos, tem netos, ou neste caso filhas e netas, estamos a focar no sexo feminino. Incomoda-me bastante. E o meu amigo, revoltado: então, mas tu não fizeste nada, então, mas não lhe respondeste, então, mas não sei o quê. E ela vira-se: então, mas se eu tivesse que responder sempre, é que torna-se, infelizmente, torna-se algo tão habitual que, mas tem que ser. Cansam-se. Elas cansam-se de responder. Claro, claro, mas tem que ser. Tem que ser. Oh, mano, tem que ser, mas chega uma certa altura que, tipo, a culpa não é delas, mas. Mas epa. Move on, tipo, epá, não me vou chatear, não, eu não vou perder mais tempo com esta pessoa porque não vale a pena. Porque se é algo que te acontece 3-2 vezes por dia, e principalmente se andares de transportes públicos, andares, pá. Sim. Entendes? Tipo, é muito chato. Não é chato, é ridículo. Olha, é o ser humano que temos. Sim, não é? É a excelente evolução que chegámos. Sim, mas já avançámos muito. Pronto, é verdade. Eu quero acreditar. Não que quero dizer que estejamos bem, mas. Sim. Pronto, já demos um espacinho equivalente. Eu quero acreditar que. Quero acreditar que as coisas vão melhorar e vão evoluir, e a tendência é essa. E acho que a nossa geração é uma excelente geração. Sim. Temos alguns casos. Sim, como em qualquer. Temos exceções à regra, mas isso haverá de haver sempre. Exatamente. Futuro dos mídia. Na frente. Ah, futuro dos mídia. Não, estou a brincar. Não vamos falar sobre os estudos, já foi muito, muito falado. Voltamos um bocadinho para os games. Eu recentemente estive a jogar o Apex. Apex Legends. Já ouviste falar? Ouvi falar e vi 30 segundos de gameplay. Eu não posso ficar muito. Pois tu ver. Não tens computador em eu casa, sem né? computador, nem internet. Exatamente. Epá, a internet tenho, mas... Não é. Não sei se podemos considerar aquilo internet. Podemos considerar internet. Pronto. Mas pá, eu recuso-me a pagar para um serviço ADSL em 2019. Recuso-me. Passem uma fibra, meu. Há fibra ali ao lado. Passem uma fibra. Ficava toda faz a uma gente puxada. A ganhar. Por que não faz uma puxada? Então, tu não, ainda por cima tu tens capacidades para o fazer. Não, porque fibra depois tinha que fazer fusão e não sei o quê. Não, não tenho. Não tenho. Não tens material? Para... Não. Lá no escritório? Não. Pronto, a palha estava a tentar. Pá, mesmo que tivesse, não ia levar material do escritório para fazer uma macacada dessas. Apex, viste um bocadinho, o que é que achas? É um novo Fortnite? Ou não? Epá, eu espero por tudo que ele tire o lugar ao Fortnite, porque dá-me ansiedade olhar para o Fortnite e ver que aquilo tem assim tanta aderência. Aderência? Adesão, perdão. Aderência ou adesão? Eu ia de falar adesão. Nos Michelin, mas... Tens toda a razão. Tem adesão. Epá, eu no Fortnite, não sei. Eu não é muito o meu género de jogo. Não é de todo o meu género de jogo. Pá, tem muito... Pá, não é a questão de ser o cartoon, é a questão daquilo ser... É demasiado brincalhão. Se é que me faz é muita palhaçada, eu acho que é muita palhaçada. Sim, é isso, é muita palhaçada. E se calhar o público-alvo também não somos nós, estás a ver? Cada um. Sim, também é verdade. Sim. Os meus adoram aquela pequenina. Pois, exato. Os meus primos mais pequeninos, eles gostam daquilo e eu não os censuro de eles gostarem daquilo. Mas a minha questão é: aquilo provavelmente é o público-alvo. Certo, são os mesmos utilizadores do Fortnite. É isso? Perdão? São os mesmos utilizadores do Fortnite, os mesmos gamers do Fortnite. Sim. Possivelmente. Está dentro. Tem a minha questão: ser o próximo Fortnite. Ah, mas eu quando disse isto, referia-me ao Fortnite. Eu estou a ser cartoonizado e muito. Não, e muito, okay, e muita palhaçada. Eu referia-me ao Fortnite. Agora, do que vi do Apex, pá, não desgostei. E comparando com o Fortnite, é pá. força, tem todo o meu apoio. Levem isso para a frente. Ok, ok. Mas, se calhar é uma opinião um bocado extremista da coisa. Ok, pronto, está certo. Nós falámos sobre o S10 no último. Falámos. Houve um leak agora recente. Não sei se estás a par. Não estou a par. Folding phones. Ah! Folding phones, atenção, não são aqueles. São, por acaso a Motorola também. Sim, também okay. Vai lançar outra aqueles, vez. Sabes aqueles do levantas. Estou na altura, sim, sim, há uns aninhos atrás, aquilo era grande cenário. Os V3. Os Motorolas, yeah, yeah, yeah. Passa, aquilo era tão fininho que passava por baixo da porta. Aí é lindo. Na altura era tipo top mundial. Yeah, era top mundial, exatamente. E folding phones em que é full screen. Ou seja, aquilo dobra no ecrã. No ecrã. O ecrã dobra. Acho um conceito interessante, mas não utilizava. Gostei de ver por um sentido, que é. Tens um telemóvel perfeitamente habitual, uhum. Normal. Vamos dizer quantas polegadas é que este tem? Sabe, tens por aí, 6. Não, 6 e qualquer coisa. Pronto, 6,5. Vamos dizer que é 6,5. Agora imagina, abres isto. 12. Mas depois tens a questão do. É um tablet, basicamente tens um tablet no bolso. E isso. Agrada-me de certa forma. É uma tecnologia que ainda está em evolução e ainda tem muito para evoluir. Sim. Porque pá, estive a ver algumas imagens e aquilo na zona onde dobra fica assim um bocado manhoso. Fica assim um bocado estranho, sim. Eu não vi muito, tudo confesso. Bem, mas é um caminho e sim, estamos a chegar lá. É desbravar matos. Estamos a chegar lá. Agora, eu achei interessante porque ganhas um ecrã, ficas com o dobro, entendes? E depois eu gostei foi das respostas distintas que tu tiveste. Não sei se foi a Google, foi a Samsung e a Huawei. E a Huawei, exatamente. A Huawei é o Huawei, Mate X. Pronto, ele abre para fora, não é? Já não vi. Samsung, basicamente eles contrariam-se um ao outro. Ou seja, o ecrã fecha para dentro e há outro que fecha para fora. Como faz uhum. entender? Sim, sim, sim, sim. Em que ficas com o ecrã à frente e atrás uhum. e no outro os ecrãs fecham e depois de fora tens um novo um ecrã distinto. Sim. Eu acho que é muito interessante. Tu tens um telefone habitual, queres ver hoje em dia cada vez mais. Daí o futuro dos mídias que eu estava a falar há bocado, em que a nossa geração já não vê televisão. O conteúdo que tu consomes sim. é na web, tirando tu que não tens net em casa. Percebes? mas o futuro dos mídias é. Digam o que disserem. É o YouTube da vida, é o Twitch. É o stream, é conteúdos online, é as séries, é o conteúdo online. E cada vez mais tu utilizas este equipamento, o teu telemóvel, uhum. no teu dia a dia e para veres conteúdo. E sim. passas muitas horas agarrado ao telemóvel. Sim, tens os novos mídias, como tens. Olha, dou-te o exemplo de um canal que eu. Dois canais que eu sigo com muita regularidade, que é o Linus Tech Tips. Linus, sim, claro. E o Gamers Nexus. Nexus, sim, também conheço. E, pronto, são os novos mídias que vêm. Talvez. Dentro dessa temática é o Unbox Therapy uh-huh. e o outro Black, como é que ele se chama? GBQ GBQ ou assim uma cena. Não sei. Ok, pronto, mas é isso. E acho interessante teres a possibilidade de teres um ecrã maior. E depois sim, abres portas para outras aplicações e para a questão da produtividade, se calhar estás a mandar mensagens enquanto estás a ver uma coisa qualquer, ou estás com o Word aberto uhum. de um lado e tens o Excel aberto do outro, e voltamos àquela questão que eu tinha falado no passado, não sei se foi no anterior, se foi naquele que acabou por não ir para o ar, que é a potencialidade deste equipamento, de um telemóvel, um smartphone, uhum. vir a ser o teu one device, just one device, aquele device, e que serve para tudo, para trabalhar, para lazer, para jogar. Está para... cada vez mais próximo. Tens o exemplo da Samsung com o DeX, que ligas o telemóvel a uma docking station e ligas lá rato, teclado, monitor e trabalhas como se fosse um desktop. Pronto. E agora num telemóvel com 12 GB de RAM, sim, acho que é um candidato muito forte a desktop replacement. Pronto, entretanto, o Blake que eu estava a falar há bocado é Marx Brownlee, que é o canal dele é MKBHD. MKBHD. Ele também faz reviews, pá, aconselho, máquina. Ele grava com uma Red. Fico maluco. Sabes quanto é que custa uma Red? Não faço ideia. É ridículo. É ridículo. Eu não quero estar a dizer valores ao caso, mas acho que é para aí 20 mil euros uma câmera assim. Nossa! Yeah. Eu não quero estar a dizer valores à toa, mas é isso. Mas pá, eu acho que acho que não vale muito a pena falarmos sobre a questão do futuro dos mídias, porque eu acho que é evidente o futuro dos mídias. Nós falamos sobre isso também, não foi? Que eu perguntei de que forma é que as televisões vão conseguir combater. Subsistir. Sim. Pois é. Sim, mas é os próprios canais da televisão já se têm adaptado mais ou menos, sim. Mais para mais, se calhar, do que para menos, aos novos tempos. Mas de que forma? O quê? Eles têm uma infraestrutura brutal. Ou começam a canalizar o seu conteúdo para... Mas já mandam muitas coisas para o YouTube e já têm canais e canais, pronto, já têm no website deles têm publicado muito do conteúdo que passam na televisão. Pois também aí, pelo menos no YouTube e noutros canais eventualmente onde publiquem o seu conteúdo, têm publicidade de onde geram dinheiro, mas sim, têm que provavelmente repensar um bocado. Porque olha, a questão do novo banco, eles têm uma infraestrutura já bem montada, têm câmaras, têm técnicos, já têm um know-how da coisa também. Sim, sem dúvida. Eles sabem como cativar a audiência. Eles sabem mais cativar ou menos esta geração mais old da audiência. E acho que devem apostar nos novos media creators, content creators. Devem apostar e devem, um ponto de vista, acho que devem investir nesse tipo de conteúdos. Red, estava-te a dizer, uma Red, tá, claro que existem vários modelos, mas estou a ver aqui uma. Sim, uma coisa mais Monochrome Brain custa $24,500. Só o corpo da máquina. Se tu depois quiseres ir buscar uma lente e não sei o quê, são mais 5 mil. Okay. É rico. Ok, coisa pouca. Fold phones, futuro dos mídia, não vale a pena. Acho que não vale a pena. As televisões, o sinal das televisões mais tarde ou mais cedo vai. Mas repara uma coisa, tu tens muito do nosso território nacional é rural. Sim, mas já tem havido uma grande, não, se calhar não é assim tão grande, mas tem havido alguma descentralização dessas zonas mais rurais. E agora que moro numa aldeia noto um bocado isso. O que é que queres dizer com isso? Descentralização. Os serviços, certo, essenciais. Sim, mas eu estou a falar assim, dos utilizadores. Claro que tu já tens, não sim, tenhas, mas, tenhas fibra em todo lado, não tens? Não tens. Mas já tens internet em todo lado. Mas mesmo assim as pessoas. Eu não estou a ver o meu avô. Agora eu ia explicar ao meu avô como é que funciona um computador. Quanto mais o browser e tudo isso. Mas acaba por ser intuitivo. Já tens. Por exemplo, eu acho que a geração mais velha. Eu quando digo a geração mais velha são os meus tios e os meus pais. Certo. Estamos a falar da malta que está ronda os 50, 60, 60 anos. Tiveram uma, no meu ponto de vista, nos casos que eu conheço, tiveram uma boa adaptação, porque foi um boom. Eles estavam habituados a usar pá, o computador, um pouco mais, aqueles computadores antigos, se calhar antigos para chuchu. Sim. E de repente tens um smartphone com um touchscreen que está no teu bolso, ou o Surface, que é computador e tablet, uhum. E que depois vem o PowerPoint, o Office, eles estavam habituados a trabalhar sempre manualmente, muitas das vezes. E eles tiveram uma adaptação brutal, né, ao ponto de conseguirem aproveitar as novas tecnologias, uhum. para o usufruto próprio, incluindo tipo, a minha tia utilizou o Airbnb para valorizar o apartamento de renting, okay. E adaptou-se bem, adaptou-se muito bem. Ao início tive que lhe explicar, tive que ser eu a criar a conta, etc. Mas depois ela geria a coisa sozinha, marcava com as pessoas, respondia às mensagens, okay, fazia a gestão do anúncio. Que ainda. Pá. Essas aplicações estão desenvolvidas para ser super user-friendly e têm isso em conta. Pá, mas sabemos, e tu não sei se chegaste a fazer, tu já fizeste assistência. Já fizeste trabalho de assistência? Sim, fazia e faço. Pronto, mas tu fazes para empresas, não fazes para. Sim, para empresas, maioritariamente, sim. Mas é diferente, nunca te perguntaram, nunca te pediram, ah, o meu mail não está a dar. Ou ok, eu pensava que só fazias era, sei lá, servidores e suporte desse género. Sim, mas por servidores acabo por ir ter aos utilizadores. Sim, também. Pronto, mas eu pensava que era técnico, para técnico e não para utilizador. Não. É tudo. Então melhor que ninguém, tu sabes, tipo, as coisas básicas que muitas vezes chegas lá e é só... Ah, sim, chegas lá, restart. Voltou a acontecer? Consegue reproduzir o problema? Não, agora está bom. Pronto, e arranca. Pronto, e depois está. Okay. Depois ligas para saber se continua tudo bem? Sim, está tudo bem. Okay. E às vezes. Mas às vezes não, maioritariamente o problema o problema reportado está entre o teclado e a cadeira. E a cadeira, exatamente. Que é o utilizador. Mas acho que há uma fácil adaptação às novas tecnologias e isso é muito bom. Sim, as empresas que estão por trás disso, eles têm isso em conta, porque eles não querem perder clientes nem utilizadores. Portanto, têm sempre isso em conta e contratam pessoas ou formam pessoas que estão na parte do desenvolvimento e do design e assim para fazerem, claro, as coisas user friendly. Claro, e também tens, claro, muita, sim. Também tens muita formação. E pronto, a própria normalização das tecnologias acaba por fazer com que as pessoas olhem para aquilo como algo natural e já se chegam mais perto da coisa. Exatamente. Daí eu achar que a televisão tem que se focar nessa parte, porque até o target deles já está a começar e já está a se adaptar. Sim, estão a dar o salto. Por isso acho que tem que começar a abrir a pestana. Eu gostava de saber a tua opinião. Nós na altura acho que já falámos por alto, eu perguntei. Por alto, muito por alto. Muito por alto. Sabes o que é que eu vou falar, não sabes? Sei. Conan Osiris. Isso é um tópico que eu... E acabamos com este tópico. Estamos nos 43 minutos. Ok. Portanto, por vamos, mim, está acabar, ótimo. Vamos acabar com este tópico. Conan Osiris. Gosto muito dos ténis dele. Não sei se viste os ténis. Curto muito dos ténis. São da Nike. São bué da loucos. Não, gosto do boneco. Eu vi uma entrevista do Salvador Sobral. E ele respondia com razão que ele tem fortes probabilidades de vencer a Eurovisão. Sim, sem dúvida. Porque é o que a Eurovisão é aquilo. É um bom performer. É um performer, é algo diferente. É vistoso, é diferente. É diferente e é irreverente. E eu gosto muito disso no boneco nele, uhum. Que é a questão da irreverência, e acho que é muito importante, porque quer queiramos, quer não, estes ídolos, uhum. Estas pessoas acabam por ser ídolos, agora estava a fazer uma redundância, mas estes ídolos são uma referência para, não, se calhar não tanto para a nossa geração, mas para a geração mais jovem, se calhar, e são uma referência, não, se calhar até a geração mais velha, são uma referência de muitas pessoas, e acho que ele passa certos valores que eu acho que são são bons valores, que é a questão do I don't care, viva a tua vida, faz aquilo que tu gostas. Exatamente. Não te limites pela opinião das outras Exatamente, pessoas. Exatamente, sim. E isso acho que é muito, muito importante. E a questão da irreverência, isso é irreverência. Agora, é irreverência, mas com cabeça. Em relação à música dele, eu gosto. Gostas da música dele? Pá, pronto, tu conheces-me e sabes que aquilo não que seria. És uma pessoa doente? sim, podemos, okay. podemos assumir que sim. Mas tu conheces-me e sabes que aquilo okay. não seria uma coisa que eu fosse ouvir. Exato, eu não me identifico, não me identifico com a música dele. Gosto, gosto. É diferente. No outro dia falavam-me sobre a batida ou pela parte instrumental. Epá, sim. Quer ter uma equipa a trabalhar com ele? Não, é ele não, que produz, é ele tudo, que produz tá? tudo. E o que me fascina é que há ali uma mescla de. Que... Já viste as referências dele? Ele na página do Instagram dele, ele tem as referências de. Ah, é um estilo de música que ele gosta, que ele uhum. se identifica. Ele tem as referências dele e sugiro aí ver, depois se quiseres eu mostro-te as referências dele de músicas. Okay. É muito semelhante àquilo que ele faz. Ou seja, nota-se que existe uma influência, uhum. é evidente essa influência por parte de. Eu depois já te mostro. Ah, mas se ouvires a música dele, pá, pronto, e agora voltando-se, pegando um bocadinho na questão da parte rural e da parte central do, pronto, deste paíszinho plantado à beira-mar. À beira-mar plantado, sim, mas plantado. Mas pronto, sim. Não, estou a perceber. Só para ser diferente. Claro. é um espelho da cultura, da mescla de culturas que existe no nosso país. Certo, isso é uma cena muito fixe. Tens o fado, tens o afro house, tens kuduro e isso. Tens afro a cultura house, cigana, que sim, é também. Mais afro house e kuduro seriam coisas que eu individualmente não iria ouvir, mas ali, epá, fascina-me. Fascina-me okay, como é que ele consegue juntar aquilo tudo. Ele junta aquilo tudo e. Pum! Fecha o choque-pique. Ok, pá. Pá, eu gosto, certo, eu gosto. E a letra, certo. Eu gosto como ele consegue conjugar na mesma música sentimentos de gozo, mas sendo um tema sério e talvez leva... triste. Epá, eu gosto, mas, é aquela. Mas aquele agridoce, gozão, estás a ver? Mas é isso, mas é propositado essa. Esse bocadinho de não é comédia, mas de. Eu acho que é propositado. Sim, eu acho que dificilmente não seria propositado ele fazer uma coisa assim. Ah, não, isto foi sem querer. Ok, não. A questão do gozo, ele é mesmo a série que acredita mesmo naquela letra e partiu o telemóvel e. Ah, mas. Ele a ligar para o céu. Sim, não levaria aquilo num sentido literal. Claro, sim. Claro. E pá, faz todo o sentido a questão do telemóvel pelo na época que eu. Sim, presente, exato, né? Insere-se. Insere-se muito bem. E tem uma forte possibilidade de ganhar. De ganhar. Pá, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas depois também houve aquela questão, não sei se viste, do Roger Waters. Não. Apelar. Há o boicote por parte do Conan ao Festival da Canção por ser em Israel e por causa de pronto, agora pegando num estrangeirismo e num pronto, como é que eles chamam? Whitewashing. Porque whitewashing, o que é whitewashing? Whitewashing é um conceito que cá em Portugal não se ouve falar muito, mas que é basicamente, pá, eu não quero estar aqui a dizer uma baboseira, mas como o nome indica, é branquear a coisa, tornar assim mais mais ocidentalizada, estás a ver? Okay, e pronto, okay, e acho que se prende muito com a questão da Palestina, okay, Israel, estás a ver? E acho que não há ali uma segregação grande, certo, faz sentido, mesmo faz sentido, mesmo na parte do festival. Do, pronto, pessoal certo, da Palestina. Certo, exatamente. Yeah. Nunca tinha, não tinha pensado nisso dessa forma. Pronto, é um, tema, é um tema sério e epá, não discordo que ele faça boicote, mas pronto, pá, se ele o fizer, eu apoio. Eu apoio. Não, não, querendo, não querendo estar a ser fundamentalista. Just to finish, pá, tens ido ao cinema? Não. Não, a última vez que fui ao cinema foi... Foi em 86, que viemos do Ultramar. Não, foi... não, foi em 2017. 2017. Disparado que eu fui. Sim, fui ao Motel X. Ok. Mas estava a falar de cinema. Não, estou a abrir. Ah, não, mentira. Fui já depois disso, fui ao Capitólio ver um documentário sobre a Coreia do Norte. Já não me lembro do nome ao certo. Certo. Mas isso já foi em 2018. Pronto. 2017. Já não tenho a certeza. Mas a ideia não era para sermos elitistas. A minha ideia era mainstreamers. Mas foi o que eu fui ver. Cinema, tipo, cinema. Não, não vou. Há muito tempo. Ia sugerir se tiveres a oportunidade para ver o Green Book. Está fixe. Não é. Ganhou um Globo de melhor filme. Um Globo, não. Um Oscar de melhor filme. Não sei, não vi ainda os concorrentes. Uhum. Não acho que seja isso tudo. A temática é facilita, eu acho que facilita bastante a atribuição do prémio. Fala sobre a questão do racismo naquela época. A história está muito bem contada. Está muito bem contada. A história está bem contada, vá. A nível de imagem está muito fixe, gostei. Acho que se tivesse a oportunidade de ver, acho que era fixe. Acho que mas vale, ainda está vale no ar? Vale ainda está no ar? Tá, acho que está no ar. Ok, pronto, acho então excluo já a hipótese da pirataria. Aí, claro, aí não faças isso. Mas já, eu na altura perguntavam-me, eu tenho Spotify, tenho. Mas não pagas isso, mas porquê que pagas isso? Bem, para investirmos na indústria ou não? Epá, eu prefiro investir na indústria. Eu contra mim falo porque eu pago Spotify Premium, mas numa conta de família. Tu pagas Spotify Premium? Mas... Ah, sim, pago Spotify. Sim, pronto, okay, passando a redundância. Sim, sim, sim. Mas só o faço porque estou naquele plano de família que por mês fica 1,80€, 1,60€. Pá, uma coisa assim. Uns tostõezinhos, estás a ver? São dois, é uma caneca. Pronto, é para aquelas que eu não bebo. Exatamente. Pronto. Sim, exatamente. Pá, mas eu acho que temos que e acho que estas iniciativas, estas plataformas, o Spotify da vida, mas eles não dão assim tanto revenue aos artistas. Claro que eles também têm uma plataforma para manter, sem dúvida. Certo, mas é isso, estás a ver? Tu estás a cobrar uma pessoa, eu acho que estou a pagar 6€ porque eu sou estudante. Uhum. Então estou a pagar cerca de 6,99€ ou 7€. Epá, claro que se eu pagar 7€ por mês, a quantidade de música que eu ouço diariamente não vai dar para, como é óbvio que não vai dar para pagar aos artistas. E tem que será que eles neste caso, eu não queria me alongar muito mais, mas eles eram demasiado bem pagos para o tipo de trabalho que fazem, ou será que agora com a questão da pirataria? A pirataria não é assim tão maliciosa. Eu falo por mim. Eu descarrego os álbuns e depois acabo por os comprar. Posso não comprá-los logo, mas compro. Pronto, eu vou ser sincero, eu não. Eu gosto. Antes de utilizar eu gosto Spotify, de ter a mídia. Gosto de ter aquilo. Eu sacava, gosto de apoiar. O que consumia quando pá, já estava farto, whatever, tipo, apagava. Okay. E isso não é fixe. Por isso é que eu aposto nestas. Mas acabas por ir dar dinheiro ao artista de alguma forma. Se vais ouvir música deles no YouTube, vais ao concerto, compras a t-shirt. Por causa disso. Por aí fora. Acabas por ir apoiar o artista de alguma maneira. E dás projeção a um artista que se calhar não era tão conhecido se não fosse partilhado através de pirataria. Vá. Sim, e muitos artistas começaram assim. Não é pirataria, mas é do género, epá, deixa-me lá, pá, produzi isto, epá, está boa cena, passa aí para o computador e depois eu vou passar para o amigo, e era assim na altura. Sim, sim, sim, sim. Que sim. A malta espalhava as cenas. Bem, é isto. É isto. Mais um sem jeito nenhum. Sem jeito nenhum. Desta vez com um bocadinho mais jeito, porque já conseguimos arranjar o microfone como deve ser. Sim. E as condições vão melhorar. E quem sabe podemos vir a dar o salto. E começar a gravar todos nus. Ah, ok, não. Mas vá com, só com um bocadinho de roupa, vá. Pronto, exato. Se calhar, pronto, yeah, era isso. Se calhar vestias agora as boxers só para... Então. Vou vestir. Pronto, yeah. Até porque a tua mãe deve vir aí mais daqui a nada. Não, era, não, eu ia dizer assim. O salto para vídeo, ou seja, irmos para o YouTube ou uma coisa assim, mas lá está. Eu sei que para ti é mais complicado fazeres isto tudo vestido, mas se calhar vai ter que ser. Se calhar vai ter que ser, por exemplo. Ok, obrigado e até à próxima. Obrigado.